estúdio é mais uma pra gente aumentar. Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão. A besteira que fiz foi deixar você do meu lado, só resta a solidão. Como fui magoar o meu grande amor? Como pude esquecer o amor que me deu? A rocha vai, a rocha vai. Devagar, Matigana. Aperta! Agamenon. Errar é humano, foi eu quem errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas eu tenho a certeza que no meu regresso o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. A rocha vai. Divana, a Agamenon. O amor que vou rever você, meu amor. O amor que vou sentir você perto de mim. O amor que vou rever você, meu amor. Amor, e vão sentir você. Devagar, Matigana, Agamenon. Errar é humano, foi eu quem errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas eu tenho a certeza que no meu regresso o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo o que era meu. Usar um botão, eu sei que vou chorar. Diz, vai. Devagar, aperta, Fred. Matigana, Agamenon. Amor, e vou sentir você, meu amor. Amor, e vou sentir você perto de mim. Amor, e vou sentir você, meu amor. Amor, e vou sentir você. Devagar, Matigana, Agamenon. Solidária dos Namorados, se tá mexendo com você.